agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou Joana Santos e cá estou durante 30 minutos para lhe trazer muita alma portuguesa, porque em 30 minutos ouvimos cerca de 8 fados e, claro está, lindos poemas, grandes guitarradas, belas guitarras e grandes vozes dos nossos fadistas. Vamos desde já deixar aqui os nossos contactos para onde nos podem enviar o seu pedido: www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe, é só deixar o seu pedido, a sua dedicatória e, claro está, indicar em que edição pretende que seja passado o seu pedido: se na primeira edição diária, se na segunda. Vamos então começar com 3 bonitos fados. Vamos ficar com o fado de Nossa Senhora do Fado, na voz de Ana Tércia da Conceição. Depois ficamos com Venham Daí Raparigas, na voz de António Rocha. E terminamos com A Janela do Meu Peito, na voz de Lídia Ribeiro. São estas as 3 primeiras vozes que se ouvem aqui hoje no Diga Lá ao Senhor Fado. Fique por aí e desfrute. Quem não dói e se desgarra, pede-te um fado de esmola. Nossa Senhora das Ruas. Quem não dorme e se desgarra, pede-te um fado de esmola. Nossa Senhora das Ruas. Alguém me deixa sozinha, lágrimas buscam-me a cara. Não é saudade, um açoio. Já só a noite não é bem minha, só esta prece me ampara. Nossa Senhora da Noite. Já só a noite é bem minha, só esta prece me ampara. Nossa Senhora da Noite. Já o amor não é festa, foi-se meu único amante. Sabe o silêncio a pecado. Já só o fado me resta, deixa pois o que eu choro e canto. Nossa Senhora do Fado. Já só o fado me resta, deixa pois que eu choro e canto. Nossa Senhora do Fado. venham de raparigas ao baile dos quintalinhos perder a noite a dançar. A seguir temos cantigas no retiro do charquinho só com motes a tirar. A seguir temos cantigas no retiro do charquinho só com motes a tirar. Vamos todos de cacilhas numa alegre brincada à cova da piedade. À noite no quebra-bilhas há peixe frito e salada com carrascão à vontade. À noite no quebra-bilhas há peixe frito e salada com carrascão à vontade. Depressa gente ramboia dançar a polca janota até ao romper do dia. A seguir temos tipóia para almoçar na porcalhota e jantar na tiaria. A seguir temos tipóia para almoçar na porcalhota e jantar na tiaria. Vamos ao vinho em tigelas, que aos arraiais cada terra nunca falta gente vaia. Depois da quinta de belas, vamos o senhor da serra para os círios da atalaia. Depois da quinta de belas, vamos o senhor da serra para os círios da atalaia. Fado toiros, vinho tinto, se era assim a mocidade, como ouço dizer para aí. Além da pena que sinto, até chego a ter saudades daquilo que nunca vi. Além da pena que sinto, até chego a ter saudades daquilo que nunca vi. Diga lá ao Senhor Fado. Gargalhadas vêm poisar na janela e ao vê-las tenho mais pena de mim. Ai, que me dera rir ainda como ela. Mas quando rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo ele feito fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai passada a passar. Eu vejo nela, a alma fica a chorar. Este desfile que passa fica a saudade sozinha. Da graça, perdão a graça que tinha. As ilusões a expir, encheram-a lá estão. E a gente vive dos tempos que já lá vão. Lá vem gingando nesse teu passo miúdo, melena preta, calça justa a fiambrar. Como damos tu que foste para mim tudo. Hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças, graça, a ironia, eram da rua, andavam de boca em boca. E era verde que não sei que se andia. Talvez loucura que por ti andava louca. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo ele feito fadistas e fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar. Ao ver-se nela, a alma fica a chorar. Este desfile que passa fica a saudade sozinha. Até graça, perdão a graça que tinha. As ilusões as que tive encheram a lá estão. E a gente vive dos tempos que já lá vão. Fica a saudade sozinha. Da graça, perdeu a graça que tinha. As ilusões as que encheram a lá estão. E a gente vive dos tempos que já lá vão. Grandes fados, muito bonitos estes que vamos ouvindo e que nos vão maravilhando assim neste nosso espaço de 30 minutos de alma portuguesa. Vamos ficar agora com Coisas que o Tempo Não Leva, na voz de Odete Mendes. Logo depois ficamos com Alfredo Duarte Júnior com Eu Que Saiba,

eu que saiba que ele não sabe por ti os gostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Eu que sei que ele não sofre por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. E eu que sei que ele não sabe por ti os desgostos que eu sofri e os martírios que eu passei. Joana Santos. Chegamos rapidamente ao fim da primeira edição do Diga Lá Senhor Fado de hoje. Vamos terminar com Celeste Maria, com o fado Oferece o Teu Amor, e ficamos depois com Loucura, na voz de Fernando Maurício e Francisco Martinho. Estas são as vozes que terminam assim. O nosso Diga Lá ao Senhor Fado. A nossa primeira edição de Diga Lá ao Senhor Fado. E hoje, porque a segunda vem às 19h30. E não se esqueça, pode sempre fazer os seus pedidos para qualquer uma das nossas emissões. Indique para qual quer ouvir e qual das emissões, em qual das emissões quer ouvir o seu fado pedido. E nós depois passamos. Pode fazer o seu pedido através de www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então enviando-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Assim vamos nos despedindo por agora, mas já sabe, às 19h30 estamos de volta com mais Alma Portuguesa. Fique bem e até logo. Mesmo a cantar na cruz da minha vida, não queres mais viver, não queres ser vencido, nem homem perdido. Portanto, me crer, não queiras no peito desta flor sem perfume nem par. Sabem feitar, não queiras a escola de amor de quem não sabe amar. Amantes, não quero, não quero. Só este me pode agradar. É belo, é castiço, meu fado, amante sem par. É ele quem me beija. Em noites de luar, se fico a pensar na vida que passa, e passa a vida inteira, saudade e amargor, e à noite uma toada rompe a madrugada. És tu, meu amor. Não queiras no peito desta flor sem perfume em par, que não sabe enfeitar. Não queiras a escola de amor de quem não sabe amar. Amantes, não quero, não quero. Só este me pode agradar. É razão, minha mãe. É loucura adorar-te, estar sedento de ternura, sem mesmo poder beijar-te. Chorai, chorai, guitarras da minha terra,